Nível 360, vamos até a próxima 2500 e depois confirme isso, está autorizado a Elefa ou a Ebola? Autorizado a Elefa e você vai para o nível 360. Mais 2500, vou a Elefa, azul 5126. Três, uma, cinco, três, senhora, 48, agora, 003, tempo de autonomia, para Campinas. 3153, passe via taxi Juliette, Alfa Golf, reporte pronto, ponto espera, a Golf, final no 020. Juliette, Alfa Golf, reporta no ponto espera, ajustado com 020, tá? 3153. Transponder 5262. 320, decolando a 28, mantendo a proa até 2500 pés, após voa Arbor, eleva para fazer o 97. Controle 120.8 e o transpone 5262, o Xené 6285.02. Estacionamento 28.8. Ativa, Recife, 260.288. Bom dia. 5105, solicita acionamento aqui da marcha lenta durante um minuto no máximo. E já vai cortar só para testar equipamento aqui, o possível. Gente, foi quadrado, confere. Afirmativo. Gente, pode ir ao término, tropada da Tatiana. 517 no solo aos 10, livre via Delta. Segue táxi, seria Alfa Juliette para o ponto 5. Delta, Alfa Juliette para 5, TAN 6517. Autorizado decolagem pista 28, vento 2, 30 graus, 05 nós. Autorizado pista 28, 30 nós. Thank you. 153. Bom dia, com 093, atente da Oscar para ouvir. 093, prepare-se aí da Aboruno, número 24. Aboruno, número 093. Para o táxi, o Chané 6225, temos 72 a bordo. Chané 6225, autorizado o táxi para o ponto de espera da 28, via Pátio, táxi e Juliette, Alfa e Golf. Reposte pronto no ponto de espera da 28, linha da 020. Livre o táxi, Pátio, Juliette, Alfa e Golf, no ponto de espera, informa com 1020-6225. Bomba, equipe 1, formarado de aula investida, o azul 2775. Azul 4069, autorizado o feedback, acionamento é post táxi, colinho com a equipe de solo, cauda ingressando na taxa índia. A cauda ingressando na taxa índia, coordenado com a equipe de solo, está autorizado o feedback, acionamento do azul 4069. Do Galeão, via Petuzulu 44, seguro, Up November 857 Moço, nível de voo 360, saída Sanvuno, Leda, Tóquio, decola da pista 28, após decolagem mantém proa até 2500 pés e curva à esquerda na saída Sanvo, transponder, 5271, controle no 20, décima 8. Correto, com 963, confirmando a posição, vou a Leda, Leda, Tóquio. Correto, reporte para o feedback, finalmente, portão 11, com 963. Correto, portão 11. 1093, pronto copy. Pronto copy, 1093. 1093, autorizado, confins via 021, nível de voo 360. Decolagem 28, após decolagem mantém proa até 2500 pés e segue no perfil da Arbor 1, transição Elefa. Após Elefa, direto Nitibu, hoje intercepta aerovia. Transponder 5275, controle Salvador 120.8. Cesar nível 360, para conseguir a perda do 21, decolar a 22, como se aprova, 2015, 0x1, sessão Elefa, faz o Elefa direto em Nitibu. 5275, oceano 208, controle de voo 1093. Correto, voo 1093, reporte para o pushback acionamento 1.8. Reportar agora, 1093. Taxi azul 4069, em 80 pontos, 4 horas e 30 autonomia, alterna 0.1. Azul 4069, utilizado o táxi para o ponte BH28, via pátio, taxis Juliette Alfa Golf. Reporte pronto no ponte BH28, QNH 1020. Taxi pátio Alfa Golf, alterna. Salve Salvador, bom dia, é o Alpha X-Ray Fox. Alpha X-Ray Fox, bom dia pra você. Alpha X-Ray Fox, solicita a toque do pátio 3 para o pátio principal, posição 01. Alpha X-Ray Fox, autorizado início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Ok, autorizado, chama para ingresso no pátio principal, Alpha X-Ray Fox. Próximo ao ponte 0225, autorizado a linha de colapso 28, vento 250 graus, 05 nós. Passa 958, contato radar estabelecido, 10 nível para coral, após coral, voo em onda. Para o que está chegando ao TPP1, vamos ver o destino. Eu posso falar o ar. Estou de bomba para o TPP1. O que você solicita? O R-Nave. Ele é da 328, para o Rita 362. Inicialmente, eu manteria o TPP1 agora para o nosso Rita 362. Chame 6225, decolado aos 26, chame controle 120, decimal 8, morro 108, boa, H221. Estou em voo no 0, 1093, pushback também no 08. Golo 093, autorizado pushback e acionamento atrás de táxi. Sempre pushback, acionamento atrás de táxi, Golo 093. 380-6225, pode voar na sua direção? Após 2500, eu tenho a direção também. 2500, eu levo, obrigado. 9, contato a Dando Colaio, mantenha a prova para 2.500 pés, após correr esquerda, para interceptar a via Serra 1, estava restrita a nível de voo 1.02. A restrita 1.00, esquerda agora Serra 1, para evitar formações, e está restrita com a Serra 1, azul 4.069 da Serra 1. Sim. Chileme 211, convênio com a equipe de solo, após a passagem do Boeing da Gol à retaguarda, em livre que estiver estacionamento após táxi. Tem que do Boeing, estou atualizando o estacionamento 6219. Chame 2 Recife, frequência 2 Recife, 260-288-6225, bom dia. Leda. 069, informo tráfego 12 para uma hora. 13 milhas, rumo no empréstimo até R72, cruzando 08, 0 descida. Assente, 409. Como trato de sinal, previsão 1 hora, 27 milhas, rumo no destino até R72, cruzando 160, descida para 120 distrito. Assente, o cantor Manara. 1495, outro informo tráfego, posição 10-0, 24 milhas, como sul, bloco 190, subindo restrito a uma centena. Para 2.000 pés, ajuste 1020, autorizando o MSGF e a pista 28, repete, estabilizado. 2.000 pés, 1020, autorizado o ILS Zulu, pista 28, azul 27, 75, descendo via. Pista 28, vento 250 graus, 059. Vive a venda, colo isso, perdão, Azul 4069, com que distância tem de giro? Sérgio. Pronto. Estou autorizado para o Lito. Nova prova, Lito, Sérgio. Eu falo que você vai ter uma prova 186, e eu tenho espaço de posição, está à sua direita, prova 200. Sérgio, está tomando a prova de Lito. Ainda não tem a nível 120 restrito. Sente a próxima onda 362, 120 restrito. Quase o 4952. precisa efetuar alguma rotina, está com a formação pesada no êxito saindo. Gente, você me encontrou agora no 20 décima 8. 208. 1096, curva na direita, devido à formação pesada no êxito decolagem. 0409. Rádio 495, o tráfego esperado do EC para 4.000 pés, ajuste 1020. 4.000, 1.020, 4.058. Soligol 093, curva na direita, após a decolagem para evitar formação pesada. Gente, 1093, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, autorizado de Juiz, qual o limite de quantas milhas vai manter a proa? 3597, informação papal, autorização Brasília. 3597, prepare pegar a Arboruna, lá de Copa. Arboruna, guarda. Posição Salvador, voo no 649. Voo 649, eu estou identificando essa via chamada Impeach para o nível de 1050. Voo no 649, identificou essa via chegada Impeach para o nível de 1050. Ono 1895, o azul 2775. Azul 4069, chame de Recife, frequência 1285, terminando 2521. Soy Salvador, o azul 2775, está estabilizado o final, e ele é Zulu da 28. Azul 2775, NH1 no 020, continua a aproximação, guarde pista livre, informo 27 da Gol, para isso a gente encerra a rádio, emissora 28. Ciente, aguardando pista livre, o azul 2775. Solicita voar na proa de Tozop. Como 093, mantenha a nossa guarda para voar Tozop. Aguardando com 093. Pouso autorizado, o azul 2775. O 963, decolado aos 40. Chame o controle Salvador no 20, decimal 8, bom voo. 20. Mantenha uma centena, qual é o seu tempo de desvio? Positivo, estamos... Vou na esquerda conforme a... desculpe, uma forte formação aqui à nossa direita e nós estamos conseguindo manter resto de 1500 pés. Formação muito forte aqui, viu? Sim, tudo mantenha uma centena na sua direita. 7, voo 93. Bom, 093, autoridade para você. Ok, confirme a prova, 093, está o top. 1093, autoridade para você. Está o top, igual 093. 1093, chame Recife, frequência 26, decimal 0, até número 28, decimal 8. Também a 0282. 4958, agora a 3 milhas do 3 metros. Gente. Alfa Kilo até o Paz 3. Alfa Kilo, Paz 3. Azul, 2700. Permanece nessa escuta. Está na ponta, 2862, no mundo. Afirmo, mantenha a escuta. 3 da linha? Afirmo, voo no 963, sobre uma tela, uma centena. Ok, restrição de uma centena. Mantida, mantida, 1,9 metros. Azul 4958, contato final, chama pelo observador, frequência 1,18, decimal 95. 1,895, ó. Mantenha o ponto de espera, o chinelo 621. 4958, 2 milhas do 364. 4958, general 020, a sua aproximação é poste visual. General 99-70, acione a identificação, chegada a 7 plano, desça para o nível 120. 120, Recife, mono, general 99-70. 1649, desça para 2.000, para o 3.0 final do ILS, o ajuste 0021, informe estabilizado. 1649, desça 2.000, autorizado ILS, Sulu, 21, quanto foi ILS 73, eu sou o gol no meio continuado. Sim, está reautorizado. ILS XO e pista 28, desça para 25007. Informe e estabilizado. 25007, autorizado ILS X32, desça e chama estabilizado. Bom nome, entra na base. Seria a posição de parada, por exemplo? Formado 3 linhas, ele espera. 3 linhas, graças. A restrição do 9-3. Coordenação 963. 99770, informa tráfego, pressão de 12 horas, 26 milhas, Romeu Sul, mantendo uma campanha, Dengue 7787. E aí, paciente, cruzando o tempo, será 1970. Libere agora à esquerda, antes de ingressar na alfa, chame o solo 1-2-9. 2-9. O 963 está autorizado direto ao porto seguro. Direto ao porto seguro, Gol 963. Chama agora o centro Recife, frequência 128.35, alternado 125.1. 128.35.1, chama aí, bom dia. Valeu. Pela nova aproximação para Salvador, apoio para a operação instrumento, teste estimado de 1.000 pés, visibilidade de 7 km e chuva. Pressão sem chuva no momento. Será 9970. Será 9970 após MOPA, desça para o nível 050. Após MOPA, 150, será 9970. Desce para o 050, Sideral. 050, será 9970. Número 211, poder contar o radar de decolagem, suba para o nível 100 na saída de Sambona. 100 convencido, solicito as informações. Poxa, meu 211. Valeu, exigiu. Número 49, completa a aproximação, chama seu Salvador, 118.95. 118.95, vou na 649. Salvador, vou na 649. 11, completa a aproximação, eu posso ir com o meu cabeceira e o meu cabeceira. Reportar 5.6 na cabeceira, vou na 649. 49, reporte visual da pista, número 649. Assim como ele agora, vai caber o cérebro e reportar visual, número 649. Confirma o vento, por favor. Vento? Afirmativo. Vento está variável com 7 nós. Está livre aí, acessão para o nível 360, chamei 629. 360, chamei 629. Federal 9970, estou atrasado a final do ILS Zulu, pista 28, desça para 2003, e a gente 9021, informe estabilizado. 1021-2000, autorizado ILS Zulu, é parcializado, será 9970. Fala do nome, fala do Chuvalé do Sul do Campo. Sete, atenção, não, sete, sete, não, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, autorizado, além de decolar a pista 28, vento 1.0 graus, 8 nós. Ali decola 28, 135.97. Via chegada TPP1, isso para o nível 120. 120, via TPP1, o exemplo de volta. Paixão 621, alguma chance da presente voador aqui no Sérgio? Fazendo como se for, eu chamo a 621 na frequência 128.35, alternado 125.1. 2235, 351, bom dia, 621, afirmada, 128.35 e alternado 125.1. 970, Geral 970. General 9970, chama 3, Salvador, 118.95, tem uma posse. 1895, obrigado, bom dia. Corrigir, Salvador, bom dia, General 970. Fala 970, que negar 021, cozinha aproximação, reteste no próximo campo. Vai reportar visual, Sideral 970. Vínculo 58, chame o controle agora e vamos ver o sinal 8. 208. Alfa 2, Salvador, bom dia, 3507, decolou, solicita direita para o 300. Salve, do jeito 3507, suba para a mesa 360. Sim, livre, desvio, salve 360, 3517. 3517 após desvio, voo direto elétrico e está em vigilância elétrica. Ok, após desvio elétrico, está 3517. Vitor Eculima, controle. Assista. A pista em uso vai ser 1-0 depois do pouso do aeronave que está na curta final. Programa a chegada. Chegada ITAP, com essa chegada por meio de ONU, do ano posição ITAP da presença. O médio ONU ou ITAP, espera aí. A posição autorizada é oferecida para o nível 050, Vitor Eculima. Fala seu procedimento, procedimento ILS X-Ray, pista 1-0.